Abro o punho, estico a mão, devoção por cada irmão. Cicatrizes no rosto, olhos no chão. Dão gera transmontana para acabar com a tua manha. Venham todos os demais, para onde vais? Neste fosso de chacais, cais gemes, sem extremos, houve extremos, como ninjas suicidas. Infectamos como vermes, combatentes, resistentes, como crentes. Somos a força desta gente, oprimida, desgastada pela vida, sufocada por muita gente, ignorada, trava. Suas, fica à vontade, sás à espera da tua parte. Não desistas desta arte até que farte. Até enchermos o celeiro, cultivamos o nosso meio como frutos. Educamos nossos putos em muros, sem barreiras, sem fronteiras. Acendemos as candeias, cada dia uma odisseia. Não te iludas, este vem lá do fundo do submundo. Coração puro e rima em bruto. Escuto, trabalho é mútuo neste percurso. A todo custo busca agitar o sangue uso. Não confundas, este vem lá do fundo do submundo. Coração puro e rima em bruto. Escuto, trabalho é mútuo neste percurso. Este é o fruto do nosso culto. Temos no bairro onde ratos estão mais gordos que pessoas. Faz cuidado por onde andas ou ainda te magoas. Douro o interior a todo vapor, sem dissipador. Geramos calor, nutrimos amor. Desde o tempo da cassete, submarino, press, rec, rap e goa na montanha. Vício que se entranha entre a gera que se empanha. Guerrilheiros em campanha, já não há quem os detenha. Rapazes com manha que até perdes a conta. Entrar na nossa loja, não fiques só pela montra. O meu povo afronta, confronta a realidade. O engenho a quem aguça a necessidade. Espalhamos verdade como dicas da semana. Não há medidor que meça a potência que isto emana. Não há KMCs da moda com terço no peito. Só reais têm acesso reservado ao meu respeito. Só reais, só reais, só reais, só reais. Têm acesso reservado ao meu respeito. Não te iludas, isto vem de lá do fundo do submundo. Coração puro e rima em bruto. Escuto, trabalho é luto neste percurso. A todo custo busca agitar o sangue luto. Não confundas, isto vem de lá do fundo do submundo. Coração puro e rima em bruto. Escuto, trabalho é luto neste percurso. Este é o fruto do nosso culto. Refugiados com maquinaria fina. Esta tropa cai-te em cima, armamento é a rima. Não fugimos desta sina que é relatar aquilo que vemos. Ofendemos quem nos ofende e lutamos pelo que queremos. E vencemos porque sabemos o que queremos. Só fazemos o que sabemos em todos os termos. Por isso é que merecemos e levantamos o estandarte. Isto é arte, disparviemos para iluminar. Infindável combate, inviolável guerrilha. Interminável debate, implacável matilha. Esta é a gera que prospera nesta guerra. Contra quem nos amordaça e nos quer ver na merda. Não recuamos, não vacilamos nem um momento. Esta tropa e estes manos cospem à frente do parlamento. Puros como o vento, puros como o cimento. E tento com talento na vila nasce o rebento. Não te iludas, este vem de lá do fundo do submundo. Coração puro e rima em bruto. Escuto, trabalho é luto neste percurso. A todo custo busca agitar o sangue luto. Não confundas, este vem de lá do fundo do submundo. Coração puro e rima em bruto. Escuto, trabalho é luto neste percurso. Este é o fruto do nosso culto.